brisa da praia, pra gente ficar com vontade de amar. Um vento ousado na saia é belo desejo guardado no olhar. Passa uma noite de lua pra gente ficar na maré da paixão. E quando a pele está nua, a gente descobre que a vida é um tesão. Vamos cantar! Tá, tá, tá na cara que a gente se ama. É loucura, é mais. É, tá, tá, tá, cara. E a gente se quer.